se não caminhar sobre os esgotos. Em ver de longe a paisagem repulsiva, os barracos em beira de despenhadeiro, das choupanas amontoadas sobre choupanas, acaba apanhando. Mas se nada fala, nem luta consegue. Falso e pouco. Passamos a vida inventando maneira pra viver com um motivo. Sorrindo, mas temos ódio no coração, no coração. Não podemos mais esconder nossos sonhos, nossos sonhos. Não podemos mais esconder nossos sonhos. Não tenho raça, latino, pardo, raça, fora. E nenhum branco, nenhum negro no mundo vai me convencer do contrário. Meu branco é um negro no mundo vai me convencer do contrário. Meu branco é um negro no mundo vai me convencer do contrário. Meu branco é um negro no mundo vai me convencer do contrário. Meu branco é um negro, não vem convencer do contrário. Meu branco é um negro, não vem convencer do contrário. Meu branco é um negro, não vem convencer do contrário, contrário. Meu branco é um negro, não vem convencer do contrário.